A sua rádio, onde você estiver. Se você quer tornar o mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e comece a mudar. Michael Jackson. Noite de Estrelas, tem um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai. Buenos dias, Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Samela. Bom dia, Yáscar. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luciana. Hoje nosso estúdio cheio aqui, como sempre. Bom dia especial para o seu Arnaldo Bortoli, para a dona Cléris, que deixaram aí seus afazeres aí, né, no domingo maravilhoso de Foz do Iguaçu, para estar conosco aqui nessa entrevista, nesse bate-papo aqui hoje pela manhã. Um domingo lindo, né? Nossos ouvintes todos, muito bom dia, Cascavel, bom dia, Maringá, bom dia, Foz do Iguaçu, aqui toda a nossa região, que estão conosco no nosso programa Histórias e Memórias deste domingo. E eu tenho uma historinha para começar aqui a contar o nosso programa de hoje, nosso caso especial de hoje. Você sabia, Rita Araújo, que em 1915, então, portanto, há 100 anos atrás, o senhor Frederico Engel iniciou a montagem de um pequeno hotel aqui no povoado de Vila Iguaçu. Foram 7 meses até poder apresentar cômodos para 14 pessoas, sendo 7 quartos com 2 camas em cada quarto, um salão de refeições, um bar, uma cozinha, sanitários, além de 3 cômodos para a família. A demora foi devido à mão de obra rudimentar, madeira serrada à mão no mato e transportada em carroças. Esse primeiro hotel da vila, o Hotel Brasil, de propriedade de Frederico Engel, foi inaugurado com baile em 15 de novembro de 1915. Nas noites de verão, sempre aparecia alguém para tocar piano, cantar, dançar, trocar ideias e olhares, namorar, até mais ou menos às 23h30, 11h30 da noite, quando apitava a usina e apagava a luz. Nas noites frias de outono e inverno, jogava-se ali baralho. Tocavam-se sonatas e se dançava. Os bailes eram animados com uma sanfona, um violão e uma flauta. Em casos muito extraordinários, comparecia a bandinha Furiosa, composta por amadores da própria sociedade. Tudo isso feito num ambiente familiar e de muito respeito, sem maldades ou malícias. Assim era Foz do Iguaçu. Bacana, né? Bacana mesmo. Esse trecho é um trechinho do livro, né? Sobre a história, sobre a vida do Frederico Engel, pioneiro no turismo e hotelaria de Foz do Iguaçu, né? Escrito por Renato Rios Pruner, né? Neto. Neto, do Frederico, que é natural aqui de Foz do Iguaçu. Uhum. Então, ele nos presenteou com esse livro já há algum tempo. E nada melhor do que a gente começar aqui um bate-papo. Eu queria que o seu Arnaldo e Dona Cléris desse um bom dia aqui para os nossos ouvintes, falando de hotel, né? Falando de hotelaria, falando de turismo, né, seu Arnaldo? Bom dia. É uma satisfação estarmos aqui e desejar um bom dia a todos, e ainda mais hoje que o sol está esplêndido. Está mesmo, né? Uhum. Bom dia, Cléris. Bom dia a todos os ouvintes, um bom domingo, um bom descanso. Maravilha, né? E obrigada pela presença de vocês aqui. A gente tirou vocês o domingão, aquele domingo que já é de família, aquela coisa toda. Não, vamos lá dar uma chance, né? Para Histórias e Memórias. Vamos contar um pouquinho da história da família maravilhosa que só veio contribuir, graças a Deus, para Foz do Iguaçu. Mas antes de começarmos o bate-papo com o seu Arnaldo e a Dona Cléris, nós vamos dedicar uma música para eles, para deixar eles bem tranquilos, bem descontraídos e enamorados, né? Vamos tocar para eles Andrea Bocelli, Canto della Terra. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Forse stiamo insieme solo qualche istante, zitti stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra, questo mondo che così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra. Per noi a darci un po' di sole, sole, sole. My love, che sei l'amore mio, sento la tua voce e ascolto. Questo amore che sta lì nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che guarda questa terra che gira insieme a noi. Anche quando è buio, guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di sole. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Deve ter muitas lembranças, muitas histórias e muitas memórias para o casal Bortoli, né? Seu Arnaldo e Dona Cléris, com essa voz aí única, Andrea Bocelli. Mas depois eles contam pra gente que tão especial é essa música pra eles, né? Gente, as participações aqui do Histórias e Memórias já começaram, faz tempo, desde ontem. Participe através do WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz, ou o telefone fixo, aquele que eu gosto, porque eu escuto a tua voz, 3028-2828. E os brindes de hoje é um bolo da Bolo Doce, que já estamos degustando por aqui. O Márcio tá no pega o bolo todo para ele, é uma luta violenta, mas tudo bem, né? A gente divide aqui. Eu vou morder o braço da Luciana, que vem aqui por cima, você tá vendo, né? Vem passar bem no meu nariz aqui. Um yakisoba do Bar do Japa, o melhor yakisoba de Foz do Iguaçu. Um passeio com direito a dois acompanhantes no Museu de Cera. Passeio com direito a dois acompanhantes no Vale dos Dinossauros. Passeio com direito a dois acompanhantes no Maravilhas do Mundo. Um brinde da Thea Biju. Dois bonés Fusca da Paraguaçu Automóveis. Eu quero. Lindos. Eu quero. Olha, gente, a gravata da Sadi Magazan, sinceramente, não quero nem saber. Eu uso. Eu também quero. Aí tá o Márcio, o seu Arnaldo, né? O Jorge, a gravata tá maravilhosa. Então, manda bala. Mas você tem que ligar e falar, eu quero HM, tá? Que é Histórias e Memórias. E não esqueçam, gente, da... Você que tá na mídia, você registra o brinde que você ganhou... E fala que você ganhou do Histórias e Memórias, porque eu tô de olho. Eu tô de olho na página diretão. E o teu nome vai ficar na minha memória também, né? Não sou eu que sorteio, mas o teu nome tá lá. Você tem que colocar Histórias e Memórias, é bacana, porque é o nosso programa que está sorteando esses brindes com muito carinho para vocês, ok? Então, quanto mais você ligar, mais chance você tem. Então, Pegoraro... O seu Arnaldo e Dona... Pode contar pra gente, Dona exatamente. Cléris, né? E eu só queria colocar mais um pouquinho aí de lenha nessa fogueira, né? Falar da Thea Bijuterias ali, que hoje, o sorteio de hoje é um lindo colar terço de cristal azul com metais dourados. A Thea Bijuteria, que tem uma novidade. Olha que bom, nossos parceiros começam o programa devagar e tal. Agora a Thea já tá abrindo o seu ateliê ali no Shopping Mercosul. Então, na rua Rui Barbosa, 1032, sala 47, a Thelma e a Érica já estão lá com o ateliê aberto já. Seu Arnaldo e Dona Cléris, então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Perguntar para o seu Arnaldo o que é essa música aí do André Bocelli, o que o Bocelli representa aí para esse casal maravilhoso? O André Bocelli é para nós, e creio que para todos, é alguém que toca. Mas toca o coração da gente. A música dele, as músicas dele são sensíveis ao nosso ouvido, ao nosso coração. Ele tem um dom especial e tivemos a oportunidade agora em abril de assisti-lo em uma apresentação lá do Almo em Milão. Foi um momento emocionante e único para nós. Com certeza. E Dona Cléris, que representa isso, a senhora, essa música, que aliás vocês não sabiam que ia tocar, foi surpresa, né? Porque a gente faz uma pesquisa ali com a família, né? Pergunta para os filhos, o que a senhora achou? Então, foi uma surpresa muito grande, a gente marcou com uma senhora italiana jantar ali naqueles restaurantes da Praça do Almo de Milão. Aí vimos aquela... muitos instrumentos, pessoal com muitos instrumentos e mesmo a decoração, o palco, a iluminação. Aí perguntamos o que é isso. Ele me falou, olha, vai ser o ensaio do André Bocelli, porque amanhã vai ser a abertura da Feira de Milão e ele vai fazer a abertura. Então, hoje vai ter o ensaio completo. Mas a gente ficou o tempo todo ali assistindo. Mas uma maravilha, coisa mais linda. Não teve quem não se emocionasse e não chorasse, porque a orquestra estava toda montada, o som, a iluminação. E ele cantou todas as músicas que ele ia cantar na inauguração da Feira de Milão. Mas muito bonito, muito lindo, muito lindo. É uma experiência única, né? Na Sim. vida da gente, né? A gente não esquece mais, né? E sem esperar, porque eu nem sabia que tinha isso. Maravilhoso. Que bom, né? Surpresa agradável, Rita, nossa, coisa boa. Imagina. Eu queria fazer um gancho, né? Um link, como a gente fala. Na minha fala inicial aqui sobre o Frederico Engel, nós sabemos que a família Bortoli tem uma ligação muito forte com a hotelaria, né? Mas não foi sempre isso, né, seu Arnaldo? Eu acho que o senhor era, pelo que eu tenho conhecimento, comerciante, já representante comercial numa época, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como que o senhor teve contato com Foz do Iguaçu, né? O interesse do nosso programa é saber da chegada da família, né? Eu não sei se o senhor chegou sozinho primeiro ou depois com a família, mas como que foi essa vinda, conhecer Foz do Iguaçu? Todo mundo tem sua história, né? Isso aí. Suas peripécias, o início de sua vida. E eu, como a grande maioria, vim da roça. Meus pais, eu nasci lá no Rio Grande do Sul, em Veranópolis, no interior do município, em Lajeadinho, uma pequena comunidade, umas 60 famílias. Meus pais se dedicavam à vinicultura, produção de uva e vinhos também, meus avós. E famílias numerosas, a terra também era pouca para todos. E lógico que os filhos maiores tinham que sempre se profissionalizarem e buscarem seus próprios caminhos. Então, quando eu completei 18 anos, saí da casa e fui para Bento Gonçalves, que é um município vizinho, para estudar, fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Foi no campus universitário, que foi aberto em 1968, lá em Bento Gonçalves, fiz o vestibular, passei e cursei praticamente a faculdade de Ciências Contábeis. E as oportunidades foram surgindo. Trabalhei no exército como civil contratado, né, em plena época da Revolução, mas foi com grande satisfação e para mim foi um aprendizado em disciplina e trabalho também. E o primeiro contato que a gente teve com equipamento de escritório, com equipamento de papéis, primeiro contato com papéis, porque a gente tinha na escola de contabilidade só teoria, prática muito pouco, e lá foi o primeiro contato meu. Depois saí de lá por vontade própria, porque achei que o meu limite de aprendizado lá já tinha chegado, digo, vamos para novos desafios. E aí, buscando emprego em Bento Gonçalves, depois de mais de 20 dias, então surgiu a possibilidade de assumir um escritório de contabilidade, doado por um cidadão lá, Odir Variani, que é uma grata memória que eu tenho dele, falecido há tempo, já num acidente, que me deu um escritório de contabilidade, porque ele também estava para um novo trabalho, uma nova atividade. E eu assumi esse escritório, que me caiu no colo de graça. E foi para mim um dos maiores desafios, porque da teoria para a prática foi um salto muito grande. Depois disso, então, surgiu mais um escritório de representações comerciais, que era o pai desse Odir Variani, que tinha esse escritório, e ele já tinha certa idade, queria deixar de viajar, que ele viajava, representava várias empresas do Sul para o estado de Santa Catarina e o Paraná. E era, na época, uma grande oportunidade de ganhos financeiros, que a gente também tinha poucas possibilidades, digamos, mesmo que tivesse escritório de contábil lá, mas também os ganhos também não eram muitos, mas era uma grande oportunidade. Como eu tinha o meu irmão mais velho, que já tinha vindo da roça também para trabalhar comigo, então eu cedi o meu escritório de contabilidade para ele e eu assumi as representações comerciais e vim para o Paraná. Aí foi o meu contato. Olha só. Isso foi em que época? Em 69, 70. início ali da década de 70. É, na década de 70. Aí que eu entrei em contato, que era o Santa Catarina, Oeste Santa Catarina e o Paraná, que era uma selva, ainda na época. Aqui, a cultura aqui era madeira e suinicultura. E em 71, viemos morar no Paraná, viemos morar em Toledo. Moramos em Toledo porque, para você viajar do Rio Grande do Sul para cá, era complicado. As estradas muito ruins, né? Muitas balsas para atravessar os rios. Era muito complicado, e os automóveis também que a gente dispunha. Os automóveis. Um Fusca 63. Um Fusca. Alô, bom dia, Carlos Bordim. Um Fusca. Um Fusca. Seu Arnaldo de Fusca. E hoje tem sorteio de dois bonés do super. Fusca. Nossa, mas um boné muito lindo, eu quero. O Fusca é valente, viu, Rita? Fusca é sempre é valente. É verdade. Enfrenta qualquer situação. Eu tenho uma perguntinha para o senhor Arnaldo. O senhor veio para Foz do Iguaçu solteiro ou casado? Eu vim para cá, Foz, casado já. Aonde o senhor conheceu a dona Cléris? Já lá em Bento Gonçalves. Ah, viu que aliás, ela me conheceu. Sentiu essa, Cléris? Você conheceu ele. Ah, claro. Essa história eu quero saber. Como tem é que foi? Como que aconteceu? Tem que escolher bem. Olha. E você escolheu bem, isso muito bom mesmo. Como é que aconteceu isso, Cléris? Pode contar? Aonde você conheceu o seu Arnaldo? Então, eu morava em Bento Gonçalves e naquela época eu era assim, trabalhava também bastante com a igreja. Sempre. Aí, então eu fazia, fazia palestras para a juventude agrária e visitava os locais, assim, né? Então fui visitar lá a localidade do Arnaldo, que era Lajeadinho, e lá. Vi aquele moço. Ali, vi aquele moço e ele procurava sempre nas brincadeiras sentar perto de mim. Seu Arnaldo. E começou a paquera. Olha que bacana. Que ano foi Mas isso, dona Cléris? 67, né? Nós casamos no ano de 70. Olha que maravilha. Esses romances então, não tem igual. Um a primeira, muito... primeira residência então, de vocês no Paraná foi em Toledo. Em Toledo, é. Oeste do Paraná, já. É. Que maravilha, viu? Eu adoro, né? Tá num papo sério ali com o seu Arnaldo, né? Mas isso também é muito Bento, sério. Bento mas Gonçalves, Veranópolis, ali, toda aquela serra ali maravilhosa, né? É. E ainda tem, seu Arnaldo, sua família. Os parentes, meus irmãos. Aí, irmãos. Um irmão ainda vive lá, uma irmã vive em Bento Gonçalves. E só o senhor veio para Foz? É, não, hoje já a maioria dos meus irmãos vieram atrás de mim. Ah, que bom, hein? Que bom, tá todo mundo por aqui. E já a maioria está por aqui. Tenho mais um irmão que vive no Mato Grosso, lá em Rondonópolis. Uhum. É, mas lá no sul só temos dois irmãos já. Tá vendo? Uma irmã e um irmão que vivem lá. Casa paterna, um irmão. Olha, viu que maravilha? Gente, nós vamos ouvir mais... Ah, tá, hoje tá um mantal de dedicar pra cá, dedicar pra lá, porque nós temos 27 anos de casamento do casal que está aqui, Yáscara e Pegoraro. Então nós vamos dedicar a eles o Delfim Azul, de Richard Kleidman. Histórias e Memórias. Thank you. uma viagem no tempo. Que lindo, não. Muito lindo, parabéns, Pegoraro, parabéns, Yáscara. Não é todo dia, né? Obrigado. Que a gente tem 27 anos, né? Obrigado. Olha, pela muitos, homenagem. Muitos 27 pela frente, sabe? Você viu que nós até dançamos. Dançaram, aqui, né? Na... Tirei faz foto. Faz parte agora, faz parte. É bonito, né, Cléris? 27 muito anos, lindo, né? Muito lindo, muito. Cléris, falando em 27 anos, você e o seu Arnaldo, 45? Então, esse ano vamos fazer 45 anos de casamento. Benza Deus. Estão jovens ainda. Jovens, cinco aproveitando anos, nós queremos a vida, aquela festona. Graças a Deus, né? Daqui 5 anos, hein, senhor Arnaldo? Eu quero uma festona no Histórias e Memórias, por favor. Com certeza. Histórias e Memórias. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande para perguntar para o senhor Arnaldo, viu? Até anotei aqui, porque essas curiosidades, esses causos, né, senhor Arnaldo, que são muito, muito interessantes. Então, veio aqui para Toledo, veio para o Paraná como representante comercial, tinha a empresa dele, né? E ele vendia um produto que era um produto fantástico. Na época, não precisava nem oferecer esse produto para os clientes, sabia, Rita? É que será? Contar para nós que produto que era esse que ele vendia aí, né? Era um tal de conhaque Dreyer, hein, seu Arnaldo? Era famoso. Olha. Havia produtos que, como nós tínhamos vários representados, e entre elas era a Dreyer, que era a principal vinícola na época do Brasil e a maior fabricante de conhaques do Brasil. E o conhaque Dreyer, na época, não se vendia, os clientes compravam. Porque nós tínhamos, em cada praça, tínhamos um distribuidor e a gente se limitava a vender para esse distribuidor. E havia muitos interessados, porque era um produto de venda fácil. Então era um carro-chefe nosso, que a gente, com muita satisfação, também... E foi um dos incentivos que nós tivemos para permanecermos aqui no Paraná, porque tínhamos que maravilha, um bom produto na mão. Eu sou curioso porque meu pai lá em Curitiba, viu, Ritaradi? Uhum. Meu pai tinha um bar lá em Curitiba. Eu cresci ali, adolescência, ali junto com o pai, com o irmão, com a família, atrás do balcão, né? E eu lembro que meu pai vendia também lanches, mas vendia as pinguinhas dele também, né? Vendia também as bebidas ali depois das 6 da tarde, né? E tinham dois tipos na época de conhaque. Era o conhaque Dreyer e o conhaque Presidente. Então, e engraçado que cada cliente tinha sua preferência, né? Tinha um que só tomava o conhaque Dreyer, outro só queria o conhaque Presidente, né? Mais ou menos isso, né, Arnaldo? Era um produto que... A região aqui, oeste do Paraná, Santa Catarina, nem todas elas tinham energia elétrica. Então as bebidas também, o vinho, na época era de qualidade, digamos hoje, no momento atual, era o que se tinha naquela época, era o melhor do mercado, mas a conservação, o transporte, a própria origem das uvas, as que não eram viníferas na época, muito poucas, então os vinhos eram de baixa qualidade. Então, a conservação e a qualidade deles era complicado na época. E a nossa região, né, Rita, por ser uma região muito extrativista, né, tiravam madeiras, muitas serrarias, né, lidando com agricultura também, serviços pesados, indústria pesada, e o clima frio também, né, grande parte do ano também o clima frio. Então, quem tomava um conhaque Dreyer era para, né, se aquecer, se fortalecer, voltar as energias, né? Porque o pessoal ia na pinga mesmo, né? Tomava pinga de alambique. Eu não. Quem não, tomava um não conhaque... Não bebo, não entendo, né, senhor Arnaldo? Mas esse Dreyer era famosíssimo, né, Márcio, em todo local. Como é que era local, o ditado, né? A propaganda do conhaque Dreyer, que era famosa no... Deu duro, toma um Dreyer. Imagina, mas é famoso. A garrafa era bonita, né? Bem, uma garrafa bojuda. Bacana, eu lembro, sim. Nossa, Dreyer estava em todas. Mas, gente, vamos pro din-din e voltamos com seu Arnaldo e Dona Cléris, que o papo tá bom. Eu tô adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp, 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. É você que faz da sua casa o ponto oficial do almoço em família de domingo. Se liga nessa promoção. Churrasco de domingo com a Transamérica. Você pode ganhar um super kit churrasco com 450 gramas de linguiça toscana miolar, 400 gramas de linguiça lombo miolar, uma peça copa suína temperada, um pedaço de costela de boi ripão cortado para espeto duplo e, claro, dois espetos Tramontina do Plus 668. Para participar é só acessar a nossa fanpage facebook.com/transamericafoz e comentar no post da promoção hashtag miolar ou mandar o seu WhatsApp para 45-8828-2828 com a hashtag miolar. Ou ainda ligar na Transamérica 3028-2828. Deixar seu nome, bairro de onde você fala e seu telefone. O sorteio acontece sexta, 4 de setembro, no Transmania Transamérica. Promoção churrasco de domingo com a Transamérica. Patrocínio miolar, porque o importante é ser feliz. E autosserviço Plus 668 no Paraguai. Participe! Promoção assim é pra churrasquear e curtir! Transamérica! Transamérica! Transamérica! A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Gente, esse intervalo estava muito bom aqui com bolo da Bolo Doce e café. Vânia, fique muito faceira porque a dona Cléris aprovou o teu bolo. Não é assim, dona Cléris? Ah, aprovadíssimo. Está muito bom, então está muito bom. E quem ganhar hoje, hein? Esse já é o melhor conceito de qualidade, né? Sim. Dona Cléris dizendo que é sim. Bom. É, a dona Cléris falou, está falado. Está certificado. Está certificado, bolo doce, tudo de bom, hein? É. Então, gente, nós temos, olha, você está ligando para cá? Bolo doce, nós temos o bolo doce, nós temos o yakisoba do Bar do Japa, o melhor yakisoba de Foz do Iguaçu, sem sombras de dúvida. Vai na Vila Holanda, o lugar é simples, é muito simples, a família tá lá trabalhando, não tem luxo nenhum, mas você vai comer o melhor yakisoba da cidade com certeza, porque está lá a esposa, o marido, o filho, a cunhada, é a família te servindo, tá? Nós temos passeio com dois acompanhantes no Museu de Cera, passeio com dois acompanhantes no Vale dos Dinossauros, passeio com direito a dois acompanhantes no Maravilhas do Mundo, um brinde da Teia Biju, dois bonés do Fusca. Hoje a gente vai sortear os dois bonés, hein? Da Paraguaçu Automóveis. O Pegoraro tá aqui vesgo por um boné. Mas fazer o quê, né? Ele não mandou o WhatsApp e não vai ganhar. E a gravata do nosso amigo Sadi Carvalho, da Sadi Magazan, que é chique de monte, sabe? Eu até quero aquela gravata, não sei onde é que eu vou usar, mas eu quero. Então, nós voltamos agora com o seu Arnaldo Bortoli e a dona Cléris Bortoli, que estão aqui no bolo, no cafezinho. Vamos conversar. Vamos lá, Pegoraro? Aproveitar e mandar um abraço lá pro meu amigo Sadi, né? Amigo Sadi, lá da Avenida Brasil, né? Um abraço aí, Sadi. Que bom que você tá com a gente aqui no melhor programa do Oeste do Paraná. Esse programa da Transamérica Foz é o melhor, né? Assim, histórias e memórias. Histórias e memórias, eu acredito que fantástico. Seja o melhor do Brasil, viu? Com certeza. Nós estamos aqui com o seu Arnaldo e a dona Cléris, né? Tirando as brincadeiras. Seu Arnaldo, o senhor chegou em Toledo, ficou um tempo em Toledo, né? Não muito tempo, mas chegou a fazer também outras atividades em Toledo, chegou a vivenciar ali a região, né? Deixei de representar as empresas em fim de 71, e aí em Toledo assumi a administração de empresas, várias empresas, e assessoria contábil, inclusive. E também a administração, trabalhar o meio expediente na administração de uma cooperativa que havia lá em Toledo, na época recém-fundada, fazia 2 anos. E lecionava também à noite contabilidade para 2 turmas, aliás, 4 turmas, 2 no primeiro ano e 2 no segundo ano, Escola Técnica Contábil em Toledo. Que para mim também, como aluno e passo a ser professor, é um grande desafio. E na época, com 20 e poucos anos, a turma de alunos que eu tinha lá eram quase que da minha faixa etária, um pouco menos, mas eram mais colegas do que alunos. E foi um grande aprendizado para mim e um grande desafio, né? Uma experiência. É uma grande experiência. A gente se coloca do outro lado do balcão, não é fácil. Não é fácil, exatamente. São esses desafios, né, que movem, né, a vida da gente. Eu fico imaginando aqui o senhor contando a sua história de vida e lembrando ali que aquela região de Toledo, região de Cascavel, nessa década de 70, começando, né, o boom, né, explodindo a questão da agricultura, né, vindo muitos gaúchos, muitos catarinenses para o Paraná naquela época. Muitas empresas de loteamentos, né? Aquelas empresas de colonização, colonizadoras. E eu lembro que ali em Toledo tem a Maripá, né? Uma empresa, uma associação, uma cooperativa também grande, né? Nesse sentido, uma empresa, né? Grande nesse sentido. Então ali estava o oeste do Paraná, praticamente estava em ebulição, né? Estava todo mundo querendo vir para cá, né? Por causa da madeira, do pinheiro do Paraná, mas principalmente por causa das terras, que eram muito boas, né, muito produtivas. Havia um grande incentivo também por parte do governo federal para o desbravamento do oeste. E como havia recursos e facilidade ao crédito também, então, com o surgimento também da motosserra, que foi o grande desenvolvimento, o grande impulso que foi dado aqui para o oeste, porque imagina você no machado, derrubar 1 hectare no machado, no serrote, ou no trançador, como se diz. E o surgimento da motosserra foi o que provocou um deslanche, os tratores de esteira para destoque. E também, concomitantemente, surgiu a soja. Porque o ciclo antes era suinicultura, milho e trigo, aqui nem se falava. A menta, plantava um pouco de menta. Então, o pessoal mais do norte, que vinha de Minas Gerais para cá, vinha Londrina, Maringá, Assis, Chateaubriand, e vieram avançando para essa região, vieram trazendo a menta, também derrubavam e plantavam menta em pequenas áreas, e aí era cultura familiar, pequenas propriedades, e era plantio do soja, e o milho era na base do tic-tac, aquelas máquinas... Plantadeiras, né? Manuais. Poucos tratores, praticamente não havia, né? Então, aí houve essa revolução que aconteceu naquele instante com o advento do soja, que possibilitou um produto novo, um fato novo para a região, e o financiamento também da agricultura, que foi outra parte, um impulso muito grande. Então, a região aqui foi uma revolução em poucos anos aí, e nós chegamos naquele momento que foi o melhor que podia ter acontecido. Tudo estava acontecendo, né, no Paraná naquela época, né? Muito, muito interessante mesmo. E de lá, de Toledo, vamos dar um pulinho aqui para Foz do Iguaçu. O que motivou a família sair de Toledo depois de alguns anos já lá? Porque talvez seria até o natural vocês terem ficado em Toledo, né? Residindo em Toledo. Deve ter surgido algum motivo aí que impulsionou para essa querida Foz do Iguaçu. Nós tínhamos casa lá, vivíamos lá e gostávamos muito de Toledo. Gostamos ainda. Né, temos boas lembranças de lá, mas na época houve um conflito de interesses na uma das principais empresas que eu administrava lá, e para mim foi um revés. É aquele, como no linguajar, aquele pé na bunda que você leva, o popular. Então, para mim foi um revés que eu levei muito grande na época, e me desacostumei com aquilo. Digo, vou sair da cidade, vou começar a vida nova em outro lugar e vou ter um mundo pela frente. E aí eu queria ir para Curitiba. Digo, vou para Curitiba. Mas Dr. Fabiano Fabiani, que era o patrão era amigo de um amigo meu lá em Toledo. Ele me telefonou lá de São Paulo, e esse doutor Fabiani nada mais era do que o proprietário da Companhia Zootécnica Tortuga, que é a principal ainda até hoje em indústria de minerais para a pecuária no Brasil. Era um magnata. E ele, por telefone, diz ele: eu te conheço e você vai trabalhar para mim. Diz ele: mas, doutor, não, você vai para Assunção, você vai abrir uma filial minha lá, eu vou te dar participação e veja o que precisa e você vai encaminhar essa empresa para mim lá em Assunção. Dito e feito, fui a Assunção, falei com o ministro Bertoni, que me recebeu. Tivemos um contato, ficamos uma tarde conversando, e na época era muito prematuro se instalar uma empresa lá. Segundo palavras dele, do secretário dele, as garantias que o governo paraguaio podia dar a uma empresa estrangeira que se instalasse lá eram muito pequenas. E como vi sinceridade no que ele estava falando, e eu não estava arriscando o capital meu, mas sim de terceiros, então eu achei uma temeridade, na época, a gente fazer um investimento nesse porte lá. E no retorno para o Brasil, passando aqui por Foz do Iguaçu, aí deu aquele estalo. Digo, se for para começar uma coisa nova, eu acho que tem que ser aqui em Foz do Iguaçu. Não importa a atividade, terá que ser uma atividade que a gente domina, que a gente conhece, que a gente tem afinidade, que foi a agropecuária. É aí que nós abrimos a primeira loja aqui em 73, final de 73, na Xavier da Silva, a Agrofoz, em sociedade com esse meu amigo lá de Toledo. É aí que deu aquele estalo de vamos abrir aqui em Foz do Iguaçu. É aí que eu vim para cá. Ai, que ótimo esse estalo, viu? Muito bom. Às vezes, né? Esse pé na bunda foi ótimo. Às vezes uma dificuldade, né, na vida cria uma oportunidade excelente, né? E eu já vou aproveitar o gancho aqui e já vou oferecer mais uma música para esse casal para poder tomar um cafezinho e continuar comendo o bolo. Vamos lá, agora da imigração italiana, América América, Valdir Anzolin. Histórias e memórias. America, America, America, un bel vacío. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Você viu, gente, que lindo? Histórias e memórias. A gente traz pessoas aqui que fazem... Eles fazem uma composição com Foz do Iguaçu. É uma história de vida. E como o casal que está aqui escolheu Foz do Iguaçu para ser a sua família, a sua cidade de coração. Então, eles... trabalham aqui, se dedicam por Foz do Iguaçu, têm amor por Foz do Iguaçu e é assim que tem que ser. E é o que eu estava comentando com a Cléris. Foz do Iguaçu nasceu linda. Não se esqueçam das cataratas do Iguaçu, esse presente de Deus para nós. Natureza, beleza, né? Então, quando o seu Arnaldo e a dona Cléris chegaram aqui, tinha 35 mil habitantes Pegoraro. Olha que maravilha. É, uma cidade, hoje, outro padrão, né? E hoje estão aí, ó, brigando por hoje voz. São 300 mil. Então, é uma... para nós é... E por isso que eu digo, vamos sempre dizer que bom aquele pé na bunda, viu, seu Arnaldo? Maravilha que trouxe vocês para cá, que contribui, né? Por, é turismo, é hotelaria, é tudo de bom. Ah, é o café da manhã, né, dona Cléris? Aquela cesta de café da manhã, não podemos esquecer. Aquela ali é única, né? Então, eles têm... Esse casal tem muita história viva para contar. Porque a gente fala, seu Arnaldo, não é bacana reescrever... Se reescrever na ponta, tudo bem. Mas não especulações, conspirações. Eu gosto da coisa bonitinha. Vamos na fonte, né? E trazemos a história bacana. Vocês vêm aqui, vocês estão contando a história de vida de vocês, que é lindo, não é? Então a gente já está fazendo esse apanhado para mais tarde, quando sair o livro Histórias e Memórias, se Deus quiser, com o depoimento de cada pessoa que a gente traz aqui para conversar. Então... Não fui eu, não foi Pegoraro, não foi Márcio, Samela, ninguém. Ninguém inventou nada. Ninguém inventou nada. Eu não gosto de invenções, né? Então tem que ser aquela coisa bonita. Agora, Pegoraro, encha de perguntas aí o seu Arnaldo, que vale a pena. Viu? A gente tem que saber muita coisa boa dessa família. Não, é uma tranquilidade aqui conversar com o seu Arnaldo e a dona Cléris, porque realmente é uma... Não deixa de ser uma história bonita, uma lição de vida, né? Com certeza. Para todos nós. E seu Arnaldo falava... no bloco anterior, então, antes das músicas, né, seu Arnaldo? Que trabalhou na Agrofoz, montou a Agrofoz aqui em Foz do Iguaçu. E o senhor deve ter conhecido bastante aqui o interior do Iguaçu, né? Aqui as vizinhanças, a área rural, né, que a gente chama hoje, né? Os colonos aqui da região vendendo produtos também. Nós fomos a primeira empresa a abrir crédito e fornecer, entregar mercadorias... na região aos agricultores, né? Nós tínhamos uma clientela que era peculiar na região de Santo Alberto, que era uma área dentro do Parque Nacional, do Iguaçu, né? Olha, que depois boa. O INCRA deslocou esses agricultores aí para São Miguel do Iguaçu, aí no Ucuí. Nós tínhamos uma clientela praticamente que 100%, e que com grata satisfação a gente lembra ainda de muitos e muitos deles, porque eram clientes costumazes e que nós fornecíamos praticamente mensalmente para eles, porque eles tinham a criação de suinicultura, produziam um pouquinho de tudo, leite, tinha gado, era aquele serviço braçal, que a agricultura, que era feita ainda com arados, bois, e depois foi surgindo o equipamento, a mecanização agrícola, certo, aos poucos. E Santo Alberto tinha sua igreja, né? Tinha suas, uma cidade mesmo ali já instalada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né? Então, nós lembramos, sim. Lembramos com satisfação e saudades ainda daquele tempo. Até um momento importante para o parque, isso da gente resgatar também essa história, né? Nós já fizemos também alguns contatos, algumas famílias, né, que moraram ali, tem fotografias da época também, muito, muito interessante. E depois, por força, né, dessa questão judicial, dos limites, né, de regularização fundiária, etc., já se considerava ali a área do Parque Nacional. Parece que houve ali uma... venderam duas vezes uma área ali, uma colonizadora de terra. Tem algumas histórias aí para a gente pesquisar e recuperar também nesse sentido aí, né? Mas tem histórias bacanas também. Sabe, senhor Arnaldo, quando eu era meninota, tinha um salão, tinha um bailão em Santo Alberto, muito famoso, com salão de mola. Então, ali da São João Batista, a gente saía um monte de meninas e meninos para dançar. Um dia eu cheguei em casa e minha mãe falou, cadê a filha, né? A poeirão, porque levantava, que ele era o salão de mola, e aí todo mundo dançando, não me lembro mais nem a música, mas cheguei em casa, marronzinha, era pura poeira. Só era o branco do olho. Sim, e faceira que Deus o livre, né, de dançar lá. Olha, a gente ia com, até a professora Carmen Fischer, a gente ia dançar no salão de mola, e para segurar ali, que era o... Ele tem as suas histórias bacanas também, eu tenho boas lembranças de Santo Alberto. Olha só, vamos recuperar essas histórias. A senhora também lembra disso, dona Cléris? Não, no meu tempo. Não é do seu tempo, né? Não. A gente veio só para trabalhar. Não veio para dançar, viu, dona Cléris? Não vai dançar, não. Nesse tempo que o senhor Arnaldo está falando da Agrofós, como que foram os filhos aí nesse momento? Já tinham filhos? Não, os filhos vieram aqui em Foz do Iguaçu, nasceram aqui? A filha mais velha nasceu em Toledo. Aí viemos com ela, tinha um ano de Toledo para Foz. Que é a Karina. A Karina. E os outros filhos nasceram aqui em Foz. Os gêmeos nasceram uns dois anos depois que 76. A gente veio para cá, em 76. E a Gisele bem mais tarde. É. E desse tempo aqui em Foz, nós estamos falando da década de 70, né, seu Arnaldo? E antes do complexo de Itaipu, né, com 30 mil habitantes a cidade, o que o senhor lembra assim, de curiosidade boa de Foz do Iguaçu naquela época? Frequentava baile também, como a Rita, né? A Rita, a gente fala num baile, a Rita conhece os bailes aí. Mas o que tinha assim, de diversão, por exemplo, em Foz do Iguaçu? O que vocês faziam para se divertir? Olha, na época a cidade tinha suas dificuldades, problema de energia elétrica também, tínhamos muito abastecimento d'água, havia muitos momentos que não havia água, a gente ia buscar água para beber, para consumo em casa, na cozinha, se ia buscar nos poços dos vizinhos, tomar banho, a gente ia tomar banho ali no Rio Tamanduá. Não tinha dificuldade. Piquenique? Piquenique a gente... às vezes, na casa dos colonos, amigos nossos clientes, que nos convidavam, e a gente levava uma carne e fazia um churrasco na casa deles. Debaixo de uma sombra também. Eles também estavam começando a vida também. Uhum. Mas a gente era feliz. E tinha muita parceria naquela época, né? Muitas amizades, né? Verdadeiras, as pessoas faziam aquilo com uma ingenuidade, com uma tranquilidade, uma simpatia muito grande, né? Nós lembramos um caso peculiar que hoje onde está a CAEC, o Centro de Prejudiciologia e Estudos da Mente, que foi propriedade adquirida depois pelo Franz Kohlenberg. Essa área aí eram proprietários, dois mineiros, que eu não lembro, agora não lembro o nome deles. Mas eles chegaram a Foz do Iguaçu a pé, vieram de Minas Gerais, vieram andando, chegaram, terminaram aqui em Foz do Iguaçu e compraram aquela área lá. Eu não lembro exatamente a história, como a peculiaridade de como eles conseguiram comprar aquela área, mas houve uma época que quem derrubasse um hectare de terra, o proprietário dava um hectare para ele. Então, derrubava um, ganhava um. E assim, eu creio que eles também tenham feito esse tipo de negócio e tinham lá em torno de uns 10 hectares de terra. E eles plantavam algodão e menta. E eram clientes nossos. Eles moravam lá numa casa com cobertura de sapé, chão batido. Olha. E nós entregávamos produtos e vendíamos a crédito para eles. E com a valorização, a especulação imobiliária, aí o Franz era vizinho deles, eu ofereci um dinheiro para eles, um bom dinheiro para aquela época, e eles venderam e foram comprar o sítio onde eles nasceram em Minas Gerais. Eles, com o dinheiro que conseguiram aqui, voltaram e compraram a propriedade onde eles nasceram. Eles eram certamente peões lá em Minas Gerais. Então eles voltaram para lá estufados. E já não voltaram mais a pé, né? Já não foi mais a pé que voltaram. Mais a pé. E eles vieram se despedir da gente, isso no ano 76. Vieram se despedir aí na loja, nós tínhamos na Xavier da Silva. E emocionados, agradecendo, dizendo que nós fomos os primeiros a estender a mão para eles. Olha, a dar um prego de crédito para eles. Viu só? Fornecer para eles para pagarem na safra. São então, histórias. Nós sentimos aquilo um momento gratificante. E nós não fizemos favor nenhum para eles, porque eles foram leais, foram corretíssimos. Uhum. E temos saudades dessa simplicidade, dessa coisa que acontecia naquele momento. Né? O bom mineiro que trabalha quieto, aquele de antigamente. É, né? Seu Araújo. Seu Araújo, né? Então, meu pai veio a pé, ele veio a cavalo. Chegou e veio a cavalo na época de 30, né? Então já tinha mais uma... É, maravilha, tem histórias bacanas. Tinha um pouquinho mais de recursos. Tinha. É isso aí. Gente, vamos lembrar um pouquinho de Michael Jackson, que eu sou uma fã incondicional. Eu sei quem pediu essa música aí. Eu sei quem a nossa pediu. produtora. Clamado como o rei do pop, o cantor e compositor Michael Jackson, ele nasceu em Gary, Indiana, em 29 de agosto de 1958. Sua premiada carreira transformou o mercado da música pop e de toda a cultura popular. Em 82, ele lançou um álbum mais vendido de toda a história, Thriller. Sua carreira musical começou ainda quando criança, como cantor principal do grupo formado pelos irmãos Jackson, os Jackson 5. Bom, com tristeza, uma tristeza para todos, né, inclusive para mim, faleceu inesperadamente em 25 de junho de 2009, quando estava prestes a retornar aos palcos em turnê especial. Então, parabéns hoje e sempre, inigualável artista Michael Jackson. Então vamos ouvi-lo no Jackson 5, I Want You Back. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Yeah. ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Transamérica. Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. A Transamérica tem a melhor hora extra do Brasil. Hora extra! E o melhor, direto, sem intervalos. Muita música. Hora extra, Transamérica. Várias edições com os melhores sons. Hey, this your boy Chris Brown, man. It's Rihanna. I'm Beyonce. And we the Black Eyed Peas. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Que maravilha, né? A gente vai continuando aqui a conversa, né, Pegoraro? Tá boa com o senhor Arnaldo. Conversa. Vamos segurá-los, né? Vamos. Eu sei que eles têm compromisso, mas a gente amarra os dois no banquinho aqui. Vamos soltar só para o almoço, meio-dia. E olhe lá, dona Clarice, olhe lá. Então, vamos continuar, né, Pegoraro? E os nossos ouvintes podem participar, né? Vamos participando aí. Vamos participando, através da nossa gente. Fanpage, Transamérica Foz. WhatsApp 45-88-28-2828. Nosso telefone, que a Rita adora quando toca o telefone aqui na rádio, que é o 3028-2028. Muito boa a participação hoje, novamente, né? Felizmente, todo domingo, a participação no nosso programa Histórias e Memórias está muito boa, muito positiva. E a Samela e a Yáscara aqui estavam falando, acho que a Miriam Caruso, né? Mandando um abraço para o casal. Tenho maior orgulho de vocês aí. Olha, tá que bacana, hein? Está ouvindo o programa. Com certa dificuldade, que de repente na rádio dá. Não deu na rádio, no seu radinho, quer dizer, corre para a internet. Tem um pouquinho de delay, que é normal, mas firme e forte ali os ouvintes, né? Então, quem ouve, conhece. Quem não conhece, né, a dona Cléris e o seu Arnaldo? Então, nós já estamos passando aqui o abraço de vocês. Sintam-se bem à vontade para ligar. Quando não consegue, liga para a gente. Liga no 3028-2828 e o seu recado vai ser dado aqui. Então, abração já de ouvintes para vocês. Com certeza. Obrigada. E o seu Arnaldo citou o nome aqui de um personagem que nós gostamos muito, né? Um personagem que foi muito importante para Foz do Iguaçu, que foi o seu Franz Kohlenberg. Nós tivemos a oportunidade de participar aí da confecção do livro, né? O Homem das Cataratas, do lançamento do livro lá, O Homem das Cataratas também, dia 7 agora, recente, né? De agosto. Seu Franz e a dona Deise completaram 50 anos de casado e o seu Franz nos deixou, né? Depois de 13 dias, ali no dia 20, seu Franz rapidamente nos deixou, partiu, foi para um outro lugar que eu acho que é melhor do que nós estamos hoje, né? Mas o que ficou realmente de lembrança, de memórias, né, seu Arnaldo? Uma grande parceria com o seu Franz, né? Uma grande amizade, né, entre as famílias. É, eu falei que nós precisamos de mais Franz Kohlenberger aqui. É, com grata lembrança dele. É uma satisfação ter convivido com ele por tantos anos. A gente sente orgulho dele, da família dele, e saudades. Ele era um apaixonado por cavalos, né? A paixão dele é cavalo. E foi através do cavalo que a gente se conheceu, né? Que nós, como fornecíamos produtos para a agropecuária, e ele procurava lá, e foi através Contato. Contato, que a gente se conheceu isso lá em 1970 e alguns. O senhor chegou a visitá-lo lá no Hotel das Cataratas? Tiveram juntos na alguma época, oportunidade? Na época, não. Na época, a gente não tinha contato direto assim. Era mais um contato comercial. É, o contato mais com ele foi depois que ele se instalou com a churrascaria aqui na Avenida Brasil, os cavalos que ele tinha aí na própria hípica, que ele tinha aí na Estrada Velha, e também através do Clube Hípico, que a gente tinha patrimônio também, nós tínhamos cavalos, e era um contato praticamente semanal. E a afinidade leva a gente se aproximar, e essa... E parece que houve, né, dona Cléris, um fato curioso na família também, que através dos cavalos, a Karina conheceu também o seu atual marido, né? Ah, sim. O Franz foi o responsável. O Franz foi o responsável. Ele precisava de um professor para dar aula de hipismo e não tinha quem fosse. E chamou alguém de Curitiba. O Marcelo, e aí se encontraram e se casaram. Também vão fazer 25 anos de casamento. Nossa. Olha que beleza. Vamos aproveitar e mandar um abraço, né, para a Karina e para o Marcelo Valente. Marcelo Valente, que ontem correu lá a meia maratona do Iguaçu, né, na Argentina. Foi, e que fez aniversário ontem também. Um grande abraço. Para ele estava bom, né? Na corrida, que maravilha. É. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para o seu Arnaldo. O senhor foi presidente da CIF? Tive... Por duas oportunidades. Ai, que maravilha. E como foi a sua passagem aí pela CIF? Que ano foi esse? Olha, primeiro, eu não lembro exatamente o primeiro ano, primeiro exercício lá. O senhor foi assim, seguido? Não. Foram duas oportunidades. Uhum. É, mas na época, o FOS teve seus ciclos econômicos, né? Que era uma época que era... quando vim para cá, era extração... de madeira, exportação, e depois a exportação se tornou praticamente quase que a única atividade comercial na região. Aí vem a Itaipu, né? Com a Itaipu aí houve uma mudança muito grande, o mercado interno também explodiu, em função também da queda da Argentina. Uhum. A Argentina abastecia o Paraguai até 1970, 72, de 72 em diante, o Brasil ocupou esse espaço. Creio que o Brasil passou a fornecer ao Paraguai em torno de 80% dos insumos que o Paraguai precisava. Então, explodiu as exportações através da Foz do Iguaçu pela facilidade que a Foz tinha em exportar em cruzeiros, cruzados, e as moedas que sucederam na época, né? Então, nós tínhamos problemas de percalços aqui, que era o dólar, às vezes o paralelo estava 100% acima do oficial. Então, isso facilitava o comércio em Foz do Iguaçu, porque o poder aquisitivo você dobrava de tamanho, para o Paraguai principalmente. Então, isso facilitou e houve uma explosão muito grande. E com a Itaipu também, que jogou muito dinheiro aqui, e muita gente veio para cá, aumentou muito o consumo local, então o comércio aqui aumentou muito e houve uma transformação. Na área imobiliária também a cidade explodiu, certo? Dobrava anualmente de tamanho, né? Ela se expandiu enormemente. Vilas se tornaram bairros, quer dizer, se comunicaram. O Porto Meira se tornava longe, depois ele uniu a cidade e assim por diante. Então, a própria vila A era e hoje era. Né? Nossa, era uma viagem. Era uma área rural, né? Então se tornou cidade, o Rincão São Francisco também. Verdade. Tá? Era uma estrada de chão, que a gente, para ir até lá, era complicado. Se chovesse, não se ia. Verdade. Tá? Então, a cidade explodiu tudo isso. Tudo aconteceu como uma revolução. Então, na associação comercial também. E muita gente que veio para Foz do Iguaçu, na época, migrou para cá. Então, quem vinha para cá sempre vinha com um pé só. Ficava com um pé aqui e o outro pé na origem dele. Então, ele não se identificava muito com a cidade. Os filhos também, a própria família, até criaram raízes aqui, levaram tempo. Tempo, né? A própria Itaipu, que era para ser uma obra rápida, uhum, ela levou o dobro do tempo para ser construída. Aí os, e depois pararam as grandes obras no Brasil, então não houve outras obras, tanto é que muitos que trabalhavam aqui na Mendes Júnior foram trabalhar no Iraque. É verdade. A Mendes Júnior levou para lá, uhum, depois eclodiu, uhum, a Guerra do Golfo em 1990, voltaram para cá. Então houve umas transformações numa velocidade tão grande. Tá? A identidade de Foz do Iguaçu, da população aqui, era uma terra de estranhos. É. Tá? Muita gente, pequenos grupos, pequenos módulos. Uhum. Então, a hegemonia aqui era difícil. Uhum. Então, a gente, como instituição, a Associação Comercial também tinha dificuldade. E o número de associados também era pequeno. E o interesse comum, na época, era exportação, que era a principal atividade que tinha naquele tema. Verdade. Então, os exportadores dominaram. Por quê? Tinham interesse afim, que era manter as exportações em cruzeiros ou na moeda nacional, na época. Uhum. Então, lutavam para manter esse status. Né? Olha só. O senhor chegou a conhecer os primeiros presidentes da CIF? Ou seja, o meu pai e o Pedro Basso? Meu pai foi o segundo, né? É, não. E o Pedro Basso não, foi... Não. Meu pai faleceu em 80. Conheci, sim. Araújo do Posto, né? De gasolina. Sim, conheci ele, sim. Deve ter colocado uma gasolina lá, né, Cléris? Sim. Na avenida. Aí depois... Agora os outros já são mais jovens, né? Já estão... Sim. Depois eu tive um contato mais direto. Verdade. E como está hoje, seu Arnaldo, assim, a CIF hoje? Olha, ela está consolidada. A CIF está consolidada, tanto é que... Ela é importante, né? É uma instituição necessária para a cidade e para o comércio, para os empresários de Foz do Iguaçu, uma instituição que tem que ser privilegiada, tem que estar isenta. Uhum. Tem sempre que ter... A partidária, né? A partidária tem que estar isenta. Político. Isso aí é fatal. É. Se alguém assumir e usar partidariamente, mata a própria instituição. Certo? Ainda porque bem. Aí é difícil você falar em nome de uma sociedade num todo quando você usa ela para uma facção ou uma ala, né? Verdade. Mas eu tenho aqui para perguntar. Eu não sei se o Márcio tem música de suspense, né, Márcio? Nós temos aqui um caos que nós queremos saber do seu Arnaldo. Porque o seu Arnaldo, não sei se ele sabe, eu tenho 31 anos de serviço público dedicados ao IBAMA, na conservação da natureza, né? Sou um funcionário público, trabalhei 14 anos em Cascavel, 12 anos aqui em Foz do Iguaçu, mais alguns anos lá em Curitiba, que é a minha cidade natal. Mas tem um caos aí que eu vou ser obrigado a perguntar para ele e quero saber que ele conte a verdade para nós aqui. É o caso de uma oncinha, o caso de uma onça aqui que chegou em Foz do Iguaçu de maneira suspeita, não sei muito como que chegou, mas o seu Arnaldo vai contar essa história da onça para nós, né, seu Arnaldo? Mas também você devia perguntar para mim se eu, naquela época, era alguma autoridade ou representava alguma autoridade. Eu tenho um documento, se é válido, não sei. Mas tem um papel, né? Escrito. Mas tenho. Delegado da Sociedade Protetora dos Animais. Esse documento eu guardo. Já é alguma coisa. Recebi ele em 1970 e alguma coisa. Ainda, acho que foi 74, por aí. E guardo comigo até hoje, porque quem vem da roça tem um contato com todos os animais domésticos, né? E silvestres também. E tem um carinho especial por isso, com a natureza e a convívio. É lógico que quando ele se defronta com qualquer animal, qualquer coisa, tem o sentimento, né, que de preservação. Mas como é que foi essa história? Conta para nós. Bateram na sua porta, entregaram uma oncinha? O senhor criou uma oncinha em casa? Como que foi isso, senhor Arnaldo? Não, veio. Ó, olha, tem música de suspense já aí, ó. Olha a oncinha chegando. Nós estamos querendo saber, né, Márcio? Tem atenuantes, tem muitos atenuantes. É, primeiro a onça era paraguaia. Ah, esse é o maior e principal atenuante. Olha que tal, né? Barbaridade. Eu falando Guarani também, fazer o quê, né? Vai rechear pai, vai fazer o quê? Ela só falava Guarani. Guarani. Ela só falava Guarani, então a gente tinha dificuldade na época de se comunicar com a onça. Né? Porantereí, coisa e tal, né? Mas parece que a família se empenhou, né? No cuidados, né? Nos cuidados com essa onça, ela ficou alguns dias lá com o senhor, lá parece que foi bem cuidada. É, nós tentamos cuidar da melhor maneira, mas tivemos insucesso. Ela não sobreviveu. Ai, que pena. Ela já chegou enferma e a gente procurou. E na época não havia nenhuma instituição aqui que cuidasse desses animais. E se a gente soltasse ela, que ela ainda era bebê, tinha que dar uma mamadeira, essas coisas, e não tinha... E fizemos o impossível. Cuidamos ela dentro de casa e não tivemos sucesso. Então, infelizmente, a gente com saudade e com... Fizemos o que era possível na época, certo? Tentaram de todas as maneiras. É. Mãozinha importada, viu? Que chique. Importada. Sei se vocês lembram, né? Antigamente era um pouco comum, né, as pessoas terem nas suas casas animais silvestres também, né? Sim, tinha macaco em casa, um macaquinho, verdade, né? Macaquinho. Sagui, tinha tartaruga, tinha até viadinho, né? Filhotinho de viado em casa. Então, assim, tinha um costume, né, de ter. Aqui na fronteira, lógico, né, também, por causa das papagaio matas entra, aqui. Papagaio até hoje, né? Linda, né? Papagaio até hoje. Coisa mais linda. Tem papagaio hoje de fotografia, papagaio de rádio, né, Marcio? Tem. E papagaio de rádio é bom, hein? Papagaio de Mas rádio, então nós vamos dar então aqui um alvará, né, de soltura, né, para o seu Arnaldo. Então, as intenções dele com a onça eram boas, eram positivas. E foi só um problema de, né, sabe, dificuldade ali de conversar, comunicação, de diálogo, né, porque ele, até então ele não falava Guarani, né? E eu era na época a maior autoridade da Sociedade Protetora dos Animais. E é relíquia. Esse documento aí é uma relíquia, hein, dona Cléris? É guardado comigo. Guardadinho esse documento aí. Vamos mandar um abraço, Rita Araújo? Mandar um abraço para os nossos ouvintes, né? Que estão sempre ligados com a gente, o Charles e a Thelma. O Charles está lá começando o churrasco. O Charles capricha no churrasco aí, que daqui a pouquinho eu e a Yáscara chegamos aí para apreciar esse teu churrasco aí. Pro Tiago e a Érica, pro Neuvi e pra Naura, o Carlos e a Fátima lá de Maringá, que escutam o nosso programa através da internet, o Ademar do Morumbi, Maí Fernanda Prush, Caroline Bertolini, um grande abraço aí para você, Caroline Bertolini, a Neida e o Bruno lá de Cascavel, o Bruno tá hoje na casa do pai lá do José Orlando, um abração pro Bruno, um beijo bem grande aí, Bruno. E a Tati e o Júnior aqui da Paróquia São Paulo. Você tem aí alguém para mandar abraço? Nossos abraços são. Estou vendo várias páginas na sua aqui, mão. Ó, aí. Se eu for, todos esses abraços não dá, né? Então vai para a Vânia da Bolo Doce e a Janete, né? O japonês, né? O grande Japa de Foz, lá do Bar do Japa, que é o Armando Coite, a esposa. Também quero mandar um abraço para o Carlos Bordim e a Adriana, a esposa. Eu vou mandar um abração para o Sadi Carvalho e o seu filho, né, o Sadizinho, eu chamo de Sadizinho, é o Júnior lá, e todo o pessoal, o Marcelo também, que o Marcelo é que fez aquela composição das gravatas que você viu no site. Então, esse pessoal está sempre com a gente, claro, a todos os movimentos da Matriz São João Batista, a primeira igreja de Foz do Iguaçu. Ela é histórica. Então, vamos lá? Vamos com música agora? Um pouquinho de música? Não acredito que nós vamos de Michael Jackson? Ah, vamos. Michael Jackson Bean. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. We Ouça a Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento: Embalagens Paraná, tudo em embalagens e artigos para festas. Duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Essa musiquinha, né? Já dá vontade de sair dançando, né? Muito boa, né? Ainda dá tempo, hein, Pegoraro? Liga lá. WhatsApp 8828-2828. Eu quero os dois bonés. Ou a fanpage Transamérica Foz, WhatsApp 8828-2828, telefone 3028-2828. E os brindes, Pegoraro? Maravilhas de brinde, né? O que nós temos hoje? Então, nós temos o Museu de Cera, o Maravilhas do Mundo e o Vale dos Dinossauros. Então, cada pessoa sorteada pode levar dois acompanhantes aqui na Rodovia das Cataratas. É o Bar do Japa, como você já comentou, um yakisoba do Bar do Japa. Da Thea Bijuterias, nós temos um lindo colar terço de cristal azul. Aliás, cadê ele, hein? Eu vi ele por aí. Ele tá rodando por aí. Yáscara, traz aqui para mostrar aqui. Vamos fazer propaganda aqui. Sim, eu tenho que ver para fazer a propaganda. Muito lindo o terço de hoje. Nós temos o bolo doce, né? Bolo Doce Brasil. Temos dois bonés do Fusca, lá da Paraguaçu Automóveis. E temos a gravata lá do Sadi Magazan. Chiquésima. E eu acho que depois vamos ter mais brindes, né? Surpresa, mas eu já vou falar, eu não aguento, né? A dona Cléris e o senhor Arnaldo, certamente depois já vamos ter brinde para o próximo programa, nem você se assanhe. Cada entrevistado que vem aqui se empolga com o programa, né? E quer oferecer alguma coisa, fazer uma parceria. E nós, lógico, aceitamos de bom coração. Eu aceito meio tristinha, porque eu não posso, né, participar. Eu só fico vendo os brindes passam na minha frente e tchau, né, Cléris? Passa e eu não posso participar. Só para os outros. Ah, é uma peninha. Mas vamos lá, mas continuando? Eu tenho uma curiosidade agora para a gente chegar na questão da hotelaria, né, senhor Arnaldo? Até agora o senhor contou sua vida inteira, mais de uma hora aqui, nós não chegamos ainda na hotelaria, hein? O senhor deu uma revolucionada na hotelaria aqui de Foz do Iguaçu. É, me parece, se eu não me falho a memória, o Hotel Bela Itália, vocês já estão chegando há 25 anos também no Bela Itália, só com o Bela Itália. E abrimos ele no ano 90, né? 90. São 25 anos agora. São 25 anos. E aí também tem outros empreendimentos, inclusive um agora bem recente, né? O senhor quer contar um pouquinho dessa história? Como que chegou o Bela Itália? Qual que foi a ideia do hotel, da entrada no ramo de hotelaria, já que o senhor trabalhava muito ali com agronegócios, com... Nós fizemos uma avaliação lá atrás, deu oportunidade de negócios. Como a gente criou raiz em Foz do Iguaçu e a gente escolheu a cidade para viver o resto da nossa vida, é lógico que a gente procura novas oportunidades ao entorno da gente. que nós, na época, já tínhamos filiais na área agrícola e de máquinas em outras cidades aqui no oeste, no sudoeste, e aqui outra aqui em Medianeira. E houve uma época de declínio na agricultura, ou não digo na área de plantio, de produção, mas na área de insumos e na área de equipamento. Houve uma transformação e uma mudança. E principalmente nós aqui, com uma loja que nós tínhamos aqui na cidade, o próprio desenvolvimento que ocorria ao nosso entorno, dentro da própria cidade e fora dela, as cidades começaram a se tornar autossuficientes, porque lá também começaram a surgir oportunidades, e lógico que, à medida que vão sendo aparecendo, os cidadãos vão ocupando oportunidades. E no Paraguai, que não havia praticamente nenhuma loja, até Assunção, da área agrícola ou na área de pecuária, medicamentos, essas coisas, nós fornecíamos no varejo e no atacado. E à medida que o mundo foi se comunicando, foi surgindo a telefonia celular e a internet, então a velocidade da comunicação aproximou o consumidor com o produtor. E o Paraguai foi se organizando, e hoje lá dentro você vê cidades com supermercados, toda a infraestrutura que uma cidade precisa, eles já praticamente têm. Ou nós iríamos para o Paraguai e nos organizarmos para estar lá dentro, digamos, numa rede, ou então escolheríamos outros segmentos aqui ao nosso redor. E a opção nossa foi reduzirmos a área que já estava muito concorrida, que é a área agrícola, digamos, no área de insumos e equipamentos, e colocamos um pé numa outra atividade, que é a fim da cidade, que é o turismo e a hotelaria, principalmente a hotelaria. É aí que foi a nossa intenção de construirmos um hotel, na época. Construímos do nosso jeito e do jeito que nós podíamos também, algo que estava ao nosso alcance, e aí que surgiu o Bela Itália. Já fazem 25 anos. E o nome a gente nem precisa perguntar, né? Nem precisa perguntar o porquê, não, né, do nome Bela Itália. Por quê? Bela Itália. E o hotel recente, mais recente agora, Bogari? Nós tivemos no ano 2008, adquirimos a propriedade lá do hotel, que é antigo, Solo Hotel, que era da família do Maresc. Do Maresc, isso. Não compramos diretamente da família do Maresc, que eles já tinham passado, negociado com outros terceiros, né? E depois, que hoje é o Águas do Iguaçu, que está sendo reformado externamente agora, creio que até o fim do ano ele deve estar prontinho por fora. E em 2010, 2011, negociamos então com a família Gomes, nós compramos um antigo Newton. Bogari, que Bogari é vizinho, faz confins com o Águas, são dois hotéis aí no centro da cidade. E fazem já 3 anos que nós estamos ampliando e reformando ele. E faz agora 15 dias que conseguimos colocá-lo em operação. E mantém o nome Bogari? Sim, mantemos o nome Parabéns, Bogari. Que Primeiro, bonito. Quisemos também fazer uma homenagem à família Gomes. Isso. Que temos um ótimo relacionamento com eles. Né? E quisemos homenagear eles pela ideia que eles tiveram. A Bogari é uma flor tipo jasmim, né? Não é muito bonita, mas tem um perfume marcante. É. Isso aí. Né? E tem boas lembranças. O nome Hotel Bogari, ainda lá atrás, quem conheceu, tem boas lembranças. Eu sei que quando viajava, vinha para Foz do Iguaçu, eu não tinha disponibilidade financeira, não tinha recursos para me hospedar no Hotel Bogari, que era um hotel de nível na época. E esse conceito ainda de um hotel bom, tá? Que ficou. Bacana. Nós tentamos agora, então, dentro das condições que a estrutura do hotel nos oferecia, e ampliamos ele, dobramos o tamanho dele, e a configuração também, modernizamos ele. E eu creio que ele ficou conseguimos unir o útil ao agradável. Na Avenida Brasil, viu? Parabéns por manter, né, o nome e essa homenagem. Muito lindo isso, história. E Newton Gomes, né? Um abraço lá, um abração para o seu Newton Gomes. Foi nosso entrevistado aqui também do programa. Dona Lorena. Dona Lorena. Como é bom isso, né? Reviver e vocês dando continuidade à história de Foz do Iguaçu. Estão na Avenida Brasil, a nossa avenida mais querida, queira ou não, né? A Avenida Brasil tem história para contar, né, Pegoraro? E agora o Bogari. Isso é muito lindo. Quantos funcionários hoje a empresa, em termos de hotelaria, parte de restaurante também? Tem uma lembrança de olha, cabeça? Não sei precisar exatamente, porque nós temos aí, é um grupo de empresas, né? Sim. Que nós temos também a área operacional, a Lomar, que é meus filhos, e o Marcos Chavagra participa também. Mas eu creio que hoje estão em 200 e lá vai fumaça, né? Quase 250, 300. 250 funcionários, uma atividade, né? Praticamente do turismo, a gente fala como o turismo é importante, né? Para Foz do Iguaçu, para essa cidade, né? E nós precisamos olhar com muito carinho, né, o turismo. Verdade. Eu estou vendo várias folhas aí na sua mão. O que é isso, Rita? Afe Maria. Quantas páginas aí de participação hoje no programa? Muitas, viu? E olha que a Cléris e o seu Arnaldo trouxeram muitos ouvintes. Isso é muito bom. Gente conhecida, participação muito boa. Bacana mesmo. E eu fico muito feliz. E então a dona Cléris e o seu Arnaldo, com muito orgulho, têm filhos iguaçuenses. Isso é muito importante. Sim. Já fazem parte da nossa história aqui, prezam por ela, né? E aquele. Tem o City Tour, né, seu Arnaldo, que eu acho importantíssimo, né? Esse City Tour. É um você novo vai mostrar. Produto, né? Um novo sim, produto. Mostrar. Na época ainda da vanzinha, né? Nós fomos. Tive o prazer de ser a primeira, né? Lembra? Sim, a dona Cléris estava junto. Fizemos um grupinho do pessoal do cartório e vamos embora, pessoal de Foz. Registrando. Isso é bacana. Conhecer as coisas aqui dentro. E tem umas ideias que eu já falei com a senhora, né? Depois eu vou falar com o senhor Marcelo Valente. É muito bom. É. Histórias e memórias dentro do City Tour. Tudo que é por Foz, né? Com certeza. Que é por Foz é isso. Vamos aí. Vamos levantar as histórias e os causos aí dos nossos pontos turísticos. E né? é assim que funciona, a história viva, ela vai passando. E o que falta, seu Arnaldo, com toda a sua experiência, lógico, né? O que precisa, assim, Foz? Nós temos quase tudo. O que o senhor acha, assim? Além de um museu, seu Arnaldo. Gostou dessa, Pegoraro? Além de um museu, a gente precisa de um museu na cidade. O que o senhor acha? São todos aspectos que agregam valor. Quem viaja para um lugar, ele viaja para o lazer, para o saber, né? E o que nós precisamos e falta para Foz do Iguaçu é um centro de lazer e de cultura e lazer, que eu falo. Quando a gente viaja principalmente para a Europa, que a gente vai seguindo. Uhum. E na maioria das cidades turísticas tem esse centro gastronômico e cultural também. Uhum. E que está faltando para Foz do Iguaçu isso. Precisa, né? Quando o nosso hóspede nos pergunta o que você sugere para nós hoje à noite. É uma dificuldade. Então, o que resta para nós informar ele? O cassino. Olha só. Argentina. Né? Paraguai. Então é um pouquinho difícil. Nós precisamos de um espaço que ofereça um lazer pelo menos até as 11 horas da noite. E essas cidades, Nice na França, Viena, outras cidades, né? Pequenas cidades, Brindisi, Bari, no sul da Itália, eles têm esses lugares. Bacana, e qualidade de vida, né? E se esse lugar em Foz do Iguaçu, que o seu Arnaldo está sugerindo, fosse lá na beira Foz, né? Na beira do rio Iguaçu, ou beira do rio Paraná, que você pudesse ter a visão do rio, ver como a visão... Como a costaneira, né? Como a costaneira na Argentina, como ali outras cidades, como Posadas, né? Aqui mesmo, Porto Iguaçu, seria maravilhoso, né? Eu acho que eu sou um pouquinho cético nisso. Que esse centro tem que estar no centro. Já está dizendo centro? Centro. Tem que estar no centro. Tá certo. Porque, primeiro, questão de sobrevida desse centro. Ele tem que funcionar 365 dias por ano. Uhum. Ele tem que estar num lugar de fácil acesso. Acesso. que ele tenha atração natural para chegar, tenha a facilidade de transporte, de... Certinho. É. Fácil acesso. Fácil acesso. Então, é quando aí. Você encontra, né, esses lugares nas cidades, eles não estão deslocados. Eles estão no centro da cidade. É, você cai lá naturalmente. Tá, e o pouquinho, né? Mas pegurar o pouquinho que a gente tem, esse povo acaba, a praça maravilhosa, linda, que era a Getúlio Vargas, o que você restou dela? Um tipo-tipo, tá Almirante Tamandaré. Né? Eles colocam aqueles trem em cima, não sei o que esse povo não gosta de praça. Era linda, maravilhosa, com coreto, com tudo, então não entendo. Mas você tem que colocar outros fatores junto, que combinem, certo? Que casem. Que harmonizem com o momento. Então, são arte, certo. Alimentação, certo. E espaço com, limpo, segurança. Limpo. Sim. Verdade. Certo? Então, isso, se você não conseguir formar esse conjunto, então não adianta você só oferecer são, se você não oferece conforto. Então, verdade. Quem vai lá, ele quer que tenha estrutura de banheiros, que tenha um lugar para ele ficar uma hora, duas, três horas. Verdade. Certo? Não temos. Um bom local, né? Confortável, né? Com segurança. Não, como a cidade ainda tem espaços e oferece ambientes para isso, eu acredito que de uma hora para outra vai surgir alguém que vai incrementar isso. Tomara. Está aí toda a experiência, né? De alguns anos aí de convivência aqui em Foz do Iguaçu do seu Arnaldo. E o seu Arnaldo e a dona Cléris vão sortear, né, Rita? Eles vão fazer o sorteio, né, Samela? Ah, tá. Então nós vamos ter que pedir uma música rapidamente para dona Cléris e o seu Arnaldo sortear. São vários brindes aí para sorteio e eles é que vão... Eu entrego chorando. Ai, sim. Eles vão apontar caneta assim em cima de um nome, né? Sim, e não conhece, quem cair, a caiu. Caiu, pronto, né? É numa dessas que eu vou pôr o meu nome, sabia? Põe meu nome ali embaixo. Sem ó, querer. Caiu ali, pronto, sem querer. Tô brincando, gente. Vamos ali de... Vamos de Stevie Wonder, pode ser, Márcio? The Last. Então, Stevie Wonder, My Cherie Amour. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. In a cafe. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se querem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói e meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Bom, voltando, olha o papo aqui, tá bom, a gente olha. Já tá... Sim, eu com a Dona Cléris e a Áscar aqui já fomos pro Natal, brulhando aqui as coisas. Já estão fazendo delícia. Planos e sim. Eventos. Ai, que coisa mais linda. Queremos deixar a cidade bonita. Isso mesmo. Mais bonita do que é. Mais bonita do que é, isso aí, Cléris, falou tudo. Nós vamos, então, para o sorteio que a Dona Cléris e o seu Bortoli fizeram, o seu Arnaldo, e aí depois a gente vem para a despedida. Olha como passou voando o seu Arnaldo, viu, Cléris? É verdade. Chum, duas horas assim que vocês nem sentiram. Um papo agradável. Roubamos vocês da família duas horas. Tá bom, vamos lá. É Pegoraro, Maravilhas do Mundo. Ganhou Simone Alisson. Então, a Simone ganhou Maravilhas do Mundo. Ela entra em contato aqui com a Luciana, né, na Transamérica Foz. Agenda a sua visita e ela tem direito a levar dois acompanhantes. Isso aí. Então, todos que foram sorteados aqui hoje, entra em contato com a Luciana, nome RG, isso, né? Importante. E, por favor, registro no local, né? Então, Maravilhas do Mundo, o Museu de Cera e o Vale dos Dinossauros. Agora, Vale dos Dinossauros, Carla dos Santos. Então, a Carla dos Santos também entra em contato aqui com a Luciana. Tem até musiquinha para a Carla aí, tá vendo? No fundo, né, Márcia? Ela entra, passa o nome dela certinho, o RG, e agenda o passeio. Ela tem 15 dias para fazer o passeio e com direito a dois acompanhantes. Beleza. Museu de Cera, Pegoraro, Denis Marcelino. Ô, Denis Marcelino, parabéns. Ganhou o Museu de Cera, ele pode levar também dois acompanhantes. Agenda aqui com a Luciana a partir de amanhã no telefone aqui da Transamérica Foz e passa a identidade e tem 15 dias para fazer esse passeio. Ok. Bolo Doce Brasil, Jefferson Pereira. O Jefferson passa lá na Bolo Doce, né? Isso. Brasil, a partir de amanhã, pega o seu bolo, tira uma fotografia, né? Assim como no Museu de Cera, Vale dos Dinossauros também. Maravilhas mídia, do Mundo, põe lá nas redes sociais, Transamérica Foz, programa Histórias e Memórias, para a gente documentar aqui. É isso mesmo. Agora nós vamos para o terço, Adriana Bertocco. Adriana Bertocco, pega o terço aqui também, liga para a Luciana na Rádio Transamérica, vai pegar esse lindo terço colar que a Luciana agora não quer mostrar para ninguém. Até agora eu não vi, terço. Eu quero ver para poder comentar. Não, cofre, mas eu sou chata, eu saio daqui, eu vou ver antes de sair. Cofre. Vou ver esse que lógico e tem que ver, né? Vai ter que tirar uma foto linda, né? Junto com o terço para a gente mostrar lá para o pessoal da Terra. Vamos ver quem ganhou a gravata. A gravata da Sadi Magazan. Aline Patrícia. Não fui eu. Não, aí tá dizendo aqui já é pro marido. Oh, é menos male. Aline. Aline Patrícia ganhou a gravata do Sadi Magazan. Ah, tá, ela vai ligar. Gente, eu esqueço. Liga aqui pra Luciana, RG, né? Nominho, vai pegar lá na Sadi Magazan e registra, hein? De preferência, você registra do lado do Marcelo. Gente, que modelo bonito que tem lá no Sadi. Ele é modelo, Marcelão lá. Um abraço, Marcelo. Vale a pena. Claro que é bonito, tem que ser visto, fio. Vamos lá, yakisoba. Flávia Costa Freire ganhou yakisoba. A Flávia, então, ganhou yakisoba. Yakisoba que o Bar do Japa fica aberto, né? De terça a sábado, só à noite, né? Só à noite. Só no finalzinho da tarde. Desce, e à noite. Tranquilo, aquele yakisoba, isso, né? Então ela pode ir lá, saborear lá um gostoso yakisoba do Bar do Japa. Bar do Japa, lá na Avenida Iguaçu, bem pertinho da... Tira da... uma foto comendo, não é tem verdade. Problema. Tira uma foto do lado do Japa, de preferência. Isso. Vamos ver a carinha do Japa. Ai, o boné. O boné, os dois bonés. Volmir Espíndola... Ei, Volmir, vai ter sorte assim, hein, Volmir? E Vitória Sene Bueno. E a Vitória. Então, o Volmir bem, menino e a Vitória, um menino e uma menina. É, e entra em contato aqui, né, com a Luciana. Lu. RG, tá, bonitinho o nome. Aí vai lá na Paraguaçu. E aí, de preferência, tira do lado daquele Fusca que tem lá, maravilhoso. Tem um Fusca antigo lá, sim, né? O primeiro Fusquinha do primeiro, seu Arnaldo. Né? É lindo o Fusquinha que tem lá. Aí chega lá com a Leila e com o Carlos Bordim, né? Sim. E aí você já faz o registro pra gente lá, que eu quero ver. É só bonezinho. Falar que é do programa Histórias e Memórias, né? E você já sai de carro já de lá. Já sai de carro e com o boné na cabeça. Falei Volmir Espíndola e Vitória Sene Bueno, os dois ganhadores do boné que eu tanto queria. Que todos os brindes, né, já foram, né? Pare de com esse trem aí, porque o seu Arnaldo e a dona Cléris têm que dar um tchau aqui para nós. Eu vou bater nele, dona Cléris, olha, eu bato nele com a caneta. Seu Arnaldo, muito obrigado, dona Cléris, muito obrigado pela presença aqui, né, inteira no nosso programa, das 10 ao meio-dia, programa ao vivo aqui, Histórias e Memórias, foi um prazer muito grande, imenso falar com vocês, conhecer um pouquinho mais a história de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui com vocês, é um momento único para nós, e vocês estão contando as histórias e fazendo história. Obrigada. Obrigado. Dona Cléris. É, eu agradeço também a oportunidade, gostei muito do programa e continuem e tomara que saia um livro bem bonito com as histórias de Foz do Iguaçu. Ai, olha, amém. Que incentivo, né? Essa é a Dona Cléris, essa é a Dona Cléris, sempre incentivando. Obrigada mesmo. Vou ficando por aqui, pega o horário. É, Yáscara, Samela, Dona Cléris, o seu Bortoli, Márcio. E você, Luciana? E você, Luciana? Beijo e até então. Beijo, um abração para os nossos ouvintes. Charles e Thelma, já estamos chegando aí comer um churrasco gostoso. Uma boa semana a todos. Sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.